쏘는 것 같은 5천도 넘치가 있어 그러면. 5975 no saldo auge 26. Libere à esquerda. Chame Solen 121 no decimal 1. Ciente, vai livrar chamando o solo 1597. 2685, alterna 2545. 1-2-6-8-5 até 1-2-5-4-5 e 5-9-7-3, bom dia. Bom dia. Rio 5975, bom dia, prossigo táxi via taxi Índia, pátio principal e pátio 3, posição 06, Romeu indicada. Via pátio principal, pátio 3, 06, Romeu. Traçado e agitado 10 no 4. Bruno 759, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, Bruno 759. Sul 4234, bom dia. Azul 4234, autorizado Recife, via peso Luno 7, nível 350. Perfil de saída Aron após Aracaju, pista 28, curva direita. Transponder 5075, frequência do controle Salvador em Uno, Uno 9, decima 8. Desça para 2 no pé, ajuste 0-1-4, livre LF, reporte localizador pista 28. Para 2000-1-0-9-4, ajuste 4, localizador, localizador, voo 1-0-9-3. Solo Salvador, muito bom dia, Federal 9975. Federal 9975, bom dia, Solo Salvador. Muito bom dia, senhora. É, por gentileza, a senhora seria provável a saída para o Galeão da 28? Saída da El. Obrigado. Bono 759, autorizado táxi via parte principal Juliette Alfa. Reporte antes da Taxway Delta. Parte principal Juliette Alfa, da Taxway Delta. 19, Vicente da Lima. Autorização Porto Seguro. Ou ONU 649, aguarde coordenação e cópia. Ok. Ou no 649, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Porto Seguro, via Pedulo 44, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, pós direto Porto Seguro, pista 28, curva à esquerda. Transponder 5076, frequência do controle Salvador, em ONU, 19, decimal 8. Autorizado 360 para Porto Seguro pela Pedulo 44, saída da El, Leda, decorda 28, primeira curva à esquerda, controle 398. E o transponder 507. 649 segundos. 649, cotejamento correto, reporte pronto para o primeiro estacionamento. Cidade Elva, mano 759. Mano 759, consigo o táxi em frente. Quando o próximo ponto de espera do 28, chame torre em 1, 18, decimal 95. Negativo, quando o próximo ponto de espera do 28, está 28, 08, 95. Mano 759, obrigado. 0910. Gona 092, visual pro campo. Afirmo, Gona 092. Esposo autorizado, pista 28, vento 220 graus, zona 09, Gona 092. Poderia confirmar, é 220, qual? Gona 09. 220 com Gona 0, prato, autorizado, posto 28, Gona 092. Azul 4234, aguarde para o pushback acionamento. Salvador, o Gona 759, bom dia, próxima ponte espera 28, pronto. 59, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 28. Autorizado a alinhar e manter pista 28, Gona 759. 092 no solo 41, libere a próxima esquerda, Charlie e Índia. Ainda chame solo em 121 Bispo 1. Charlie e Índia, na Índia solo 121 ou 1092. Azul 4234, após a passagem do Boeing da Gol, primeira pista, a retaguarda, livre sonar, chame para o táxi. Sim, Sapatão, o Oscar, eu estou aqui, uma sanduíche, Sapatão, vou na próxima pausa para antecipar a chegada da CARI, ajuste no 014, desça para a medida de voo 120. Informo que o procedimento em uso é o ILS Zulu da pista 28. Ajuste, por favor. Confirmo, no 04. Ah, ok, obrigado. Federal 9975, copia? Então, eu acho que eu tô aqui no voo e momba da presente Mike, essa é November Bravo Alpha. Agora, bomba, Mike, essa November Bravo Alpha, eu acho que tem condições de manter a presente velocidade? Aqui, eu acho que a restrição de velocidade na chegada da cara e o sapatão Oscar tá aqui. Somente da restrição de velocidade. Senhor, bom dia, Gol no 759, decolando 6-4. No 759, contato radar na decolagem, suba a via saída da E, cumprindo a restrição de uma centena até 30 milhas de Salvador. Uma centena até 30 milhas, com quê? Afirmativo, suba e mantém uma centena até 30 milhas de Salvador. Sim, nós podemos aumentar nossa razão de subida se for necessário, né? Negativo, informo que temos um tráfego de aproximação pelo setor sudoeste de Salvador, restrita no 020. Sente, voo no 759. Voo no 759, está presente, está autorizado, direto Leda. Voando Leda, voo no 9 da Gol para o táxi com POB 8, autonomia 310, altera na conta. Gol 649, aguarde táxi. Guarda. 28, né? Quer confirmar para o voo 759 a distância do traço, senhora? Pessoal, o tráfego, posição 2 horas, 58 milhas, rumo oeste, corrijo, rumo oeste, é o Mike Uniforme 2, cruzando nível 160, invertida em restrito para o 120. Chegada da 4, no ponto de esperada 28, chama a torre em 118.95. Tem que ser o táxi até o ponto de esperada 28, quando lá a torre 118.95, boa, linha 49. Tamo. Mantenha o prédio inicialmente a voz de coordenação com o centro. Bruno 759, mantenha ainda a instrução de uma centena da presença autorizada por base. O base, mantendo ainda a restrição de uma centena, agora 759. Via Juliette, Alfa, ponto espera 28, torre em 118.95, 1014 o ajuste. Após a colagem, mantém pro até 2500 pés antes de iniciar a curva à esquerda na árvore. Por 649, restrição, após a colagem, mantém pro até 2500 e depois inicia a saída da Elson. Após a colagem, mantém pro até 2.500, depois boa da Elf. Boa no quebra do nós. Eu tenho escrito inicialmente nível de voo 120, voo e O-Prim da presença. Cancelada a instrução de uma centena, suba para o nível 360, tráfego superado. 360, Patango Oscar está aqui, o DSS sem restrição para o nível de voo 050. Descendo para o ponto 050, a Patango Oscar está aqui, o DSS. O Oscar está aqui, informa o tráfego 1 hora, 2, 3 milhas. Rumo sudoeste, um Boeing 737-800, cruzando nível 080 em subida. Gol no 649. Ponto de terra pronto. Gol no 649 está autorizado. Alinhar e decolar 28. O vento é 210 graus, 12 nós. Sente livre, né? Decolar 28. Gol. Gol no 649. Lama 759, chame o Centro Recife, na frequência 125.1, secundária 128.30. Salvador, 6312 da Oxa, informação Lima. 53, chame o controle em 1935. 198, corrigindo. 198, boa. Jabacari, para o nível 150, ajusta no 04. 150 do Ferrovia, até lá. O Macari, Oxa, 6312. Controle Salvador, gol no 649, decola na 6 curta. Gol no 649, contato radar na decolagem, mantenha a frente até 4 mil pés, após sobre a restrita nível de voo, 100 na frente de luta. Gente, então mantenha a proa até 4 mil, após 4 mil, curva esquerda, voando leda, restrito 10 mil. Sem restrito, 100, gol no 649. Tango Oscar Otaquilo? Controle Oscar Otaquilo. Qual condição indicada? 245 Oscar Otaquilo. Tem condição de incrementar em 209? Negativo, máximo 280, mais difícil. Gente, mantenha 250 e some caso necessário a redução. Mantenha 250 Oscar Otaquilo. 234 está autorizado a alinhar e decolar da 28. O vento é 210 graus, 12 nós. Cliente, livre decolagem da 28. O 425. Fome 2, transporta no inferno. Atente. Gol no 649, curvando a esquerda, vamos letar. Gente, gol no 649. Informa o tráfego, posição 10 para 11 horas, 2.0 milhas, rumo nordeste, um marque uniforme 2 cruzando 090 em descida. Pode voar seguro da presente, gol no 649? Aguarde. Ok. Meia 49 da presente, voo Porto Seguro. Porto Seguro da presente, voo 649. Chame 6312, desça restrita nível de voo 120. Restrito agora 120, 6312. Voo 2199, acende a indicação, desça via chegada Cari para nível 130, ajuste no 014. Inicie redução de velocidade para 2409, número 3 na aproximação. Aguarde o voo 2199. O voo 549 ainda restrito 10.000? Afirmativo, informa o tráfego adicional, posição 1 hora, 3 milhas, rumo este, o Airbus 320 passando nível 180, restrito a nível 120, passando a chegar na cara. Tente, restrito uma centena, vou o 1649. Controle, bom dia, azul 434, decolado para cruza 1300, matéria pronta. 4, 5 milhas, rumo a oeste, um Boeing 737, restrita a nível de voo 130. O 649 copiou outro tráfego adicional? É afirmativo, o voo 649. Quente, vamos para o tráfego da companhia. Quente. Capitão Oscar, eu estou aqui, vou interceptar o trem desse dia para 2 mil pés, ajuste 104. Autorizado ILS Zulu da pista 10, Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Após a 30, autorizado descer até 2 mil e apesar estabilizado ILS 28, o acertão que ele confirma a todos. Controle, azul 4234, cruzando 287, iniciou curva direita, saída Aron. Azul 4234, contato radar decolagem, subindo via Aron para o nível 350. Via saída Aron para 350, 4234. Gol 2199, informa o tráfego, 11 horas, 32 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 737, restrito a uma centena da companhia. Linha 3122, separa o nível de voo 060. 060-6312. Negativa. Manteu o nível 100 até seguro? Negativa. Aguarde livrar o tráfego da companhia para acessar o nível 360. Controle o aspa para redução de velocidade. Gente, Papatango Oscar até aqui, o vista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado e andando de longe, pode estabilizar. Pode estabilizar, descendo 2.000 no 0 no 4, ótimo, tá certo. Gordo 1649, tráfego esperado, suba para o nível 360. Nível 360, 349. Gordo 1199, desça via Cairo para o nível de voo 050. Fechamento 312, desça via Cairo para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 pés, via Cairo, 1014, Ocean 6312. Isso, pronto esse seu plano aqui no sistema. Assim possível, paga a cópia. Tá ok, obrigado. Gol 1649, após Mombas, está autorizado Serra Vita 362. Gol 1649, chama o centro Recife na frequência 1251, secundário 1218, decimal 30. Azul 9169, acendo a identificação dessa via IPIT para o nível de voo 060, ajuste no 014, número 4 na aproximação. IPIT número 4, desce 060, 969. Azul 4234, chame Recife na frequência 1285, secundária 12545. Taxa do Salvador, muito bom dia, o Azul 2796, ciente da Maica, atualização para João Pessoa 1170. Não, eu aguardo de cópia. Canônia 312, desça via para 2.000 pés, ajuste no 014, está autorizado em LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Descendo via 2.000 pés, 1014, reportaremos estabilizado. O 6312. Oscar Tranquilo, estabilizado em LS. Capitão Oscar Tranquilo, completa sinal chame em Salvador 118, decimal 95. 1-1-8-95, Oscar Tranquilo, obrigado, bom trabalho. Fechamento 312, reduz a velocidade para 1909, o tráfego que procede para Santana em Samos, agora passado o Zan, com grade de 120. Paciente, vai reduzir, Oxan 6312. Patango Oscar Hotel Kilo, Vista Tapo. Estabilizado nacional, Oscar Patelho, Oscar. Ok, o teste estimado é 15000 pés, 1500 pés. Reporte avistando o campo, ajuste no 014. Reporte avistando, Oscar Patelho, com 014. Oscar Hotel Kilo, vai para o pátio 5? Afirma, Oscar Patelho, pátio 5. Acho que até aqui ela avistou o campo. Negativo, ainda não está, eu estou passando meu pé, já está tranquilo na rampa. Cliente. Dado no 70 para João Pessoa, na Golf 1077, decola da pista 28, curva à direita após 2500 pés, saída Aron, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 8, transponder 5130. Autorizado, João Pessoa no 70, decola da pista 28, curva direita para os 800, saída Aron, transição Caju, Golf 177. 1-1-1-8-5-1-3-0, transponder 4-2-7-1. Cotejamento correto, pronto. Boa tarde, bom dia, 10. Bom dia, chaneamento 312. Aguarde autorização de pouso. Ajuste no 014, teto estimado 600 pés. É posto avistando o campo. Apostarei. Oscar Patelho, visual com a pista. Aqui, Oscar Patelho, livre pouso na 28, vento é 220 graus, 109. Pouso livre na pista 28, Oscar Patelho. Número 9, está autorizado e ele é da pista 28, repete estabilizado. Ok, vai chamar. 312, teto estimado 400 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva leve sobre o campo, a pista ainda está seca, ok? Tá ciente das situações da situação da pista, obrigado. Oscar Hotel Kilo, no solo ao 1-1, libera a esquerda e chame o solo, 2-1 decimal 1. 2-1 decimal 1, Oscar Hotel Kilo. Até o quilo, tem livre táxi até a Quebec. Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, repórter na Quebec. Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, repórter na Quebec, o Alfa está aqui. Então, 3359. Acione a identificação, voo na Praia de Alagoinhas para o 67 Gerardo Pitt. Ajuste no 014, desce para o nível de voo 050. 050, Pitt, que está voando a Lagoinha, que lá está o 3259. Quando será autorizado, pois? Ok. Atenção às aeronaves de aproximação para Salvador, informam que Salvador tem instrumento 300 pés de teto, 3.500 de visibilidade de chuva elétrica sobre o campo. Ok, volta a frente. Azul 9169, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, 9169. 617, pouso autorizado, 28, vento 220 graus, no 3 nós. Ele pousou, Oxan. Azul 9169, frente, aguarde, autorizando. Agora nós de aproximação para Salvador, informo que agora Salvador ainda permanece em instrumento, porém 600 pés de teto, 4.000 de visibilidade, chuva leve. Azul 9169 está presente, está autorizado Sierra Vita 363, você para 2.500 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. 363, 2.500, chama estabilizado, 9169. Charlie 211, Ocean 6312. Você pegou alguma turma leste na final da 28? Há um 26 nós de vento de traves. Crescente. 199, complete a final, Xane Tour Salvador, 118, do final 95. 297, Matheus. Do campo, o tempo estimado em torno de 5.0010, 510, a visibilidade 4.000 metros, chuva leve sobre o campo, pista molhada, informe avistando. Ok, qual é o vento, por favor? O vento é 2.00 graus, 109. Ok. Salvador, bom dia, 2-2-2-3-4-3. 2-2-2-3, eu volto sua estante. Cruzado, cruzamento, off, até o quilo. Fortaleza, tem o seu plano agora distante. Sim. Latam 28, voo 2199, vento 200 graus, 12 nós. Ok. São Salvador, Azul 2796, pronto para o Tibete, pelo menos 743. Frisado, Azul, reporte táxi. Luz, Tibete, pelo menos 2796. Sideral 9970, Sol. 9970, escuta. Só para informar que ainda não obtive sua autorização, já foi coordenado junto ao Centro Recife, mas estava sem o seu plano aqui. Eu solicitei que a IES Salvador retransmitisse. Só estou aguardando a autorização do centro. Assim, a gente agradece a gente. PHG, é isso? Isso. Ok, obrigado pela informação. Ao ligar na Charlie, o Sol 121, decimal 1. Desonra, cara. Estabilizando o Azul 9169. Gente, Azul 9169, apenas para informação, informo que o tráfego anteriormente o que pulou à sua frente e chegou à pista nos mínimos e a pista encontra-se em escorregadia. 9169, ciente, obrigado por então. Sua 3259, você tem informação também? Obrigado. Gente. Juno 99, portão 9, Alfa e Juliette autorizado. Corrigindo, ingresso Índia, Rádio, portão 9. Número 095, qual é? 095. 360 autorizado para confins, conforme a rota do plano. Decola pista 28, mantém pro até 2.500 pés. Inicia a curva à esquerda, saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador em 199 decimal 8. Transponder 5141. Autorizado 360 na decimal 28, mantenha para até 2500, pela esquerda na Árvore Eleva. 198 é o controle 5141, transponder voo 1095. Fechamento correto, chama pronto, posicionado. É, pode dar voo 1095. E o 5975, qual é? Pronto, qual seria o 5975? Usar autorizado nível 350 via APZULU 19, decolagem pista 28, mantém pro até 2500 pés, curva direita, MOMO, transição froti, controle 119 decimal 8, 5055. Autorizado Fortaleza 350, decola na 28. Mantenha pro até 2500 pés, após curva direita, MOMO froti, vai na presunção 119. Controle saída 119 decimal 8, transponder 5055, Rio 5975. Fechamento correto, pronto, posição. Ciente, Rio 5975. Bom dia, 9169. Informo que a última aeronave que pousou em Salvador informou pista molhada, escorregadia, e avistou nos mínimos do procedimento. É uma altitude aproximada de 350 pés. No momento, o vento é 200 graus, 109. Informe avistando. 9169. Vamos para o táxi, 65 a bordo, 4 horas e 10, altera na massa, ó. 796 livre até o ponto de espera pista 28, 10 no 4 ajuste, torre em 11895, tem um bom voo. Livre táxi até o ponto de espera 28, 10 no 4, quando entrar 118, 2796, bom. Fala, bom, 10 29, ponte, puxa, desce na meta. Está livre, chame Dati. Autoridade, pode tentar, estou 109. Quebec. Mike Axel, Quebec, prosseguiu. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da posição 14, área remota, para o Finger de número 10, Pax 1. Autorizado, reporte ao término do reboque e mantém escuro. Será feito, obrigado, senhor. Aos 2-2, liberando a esquerda, chame o solo 2-1, décima 1. Esquerda 2-1, 1-1, 9-1. Pé de teto, 3 mil de visibilidade e chuva leve. O aeronave que pousou agora aqui em Salvador informou que aos arredores não consegue visualizar nenhum obstáculo, apenas um pouco do shopping Salvador Norte. Obrigado pelas informações, né? 3259. E o comandante também está esperando o shopping abrir, né? 3259. Que é isso? É verdade. Lá pelo Salvador, bom dia, 2783. Informação Oscar, 160, Paraná. Azul 2783, autorizado 160, conquista, conforme o plano de voo, decolagem pista 28, mantém por até 2.500 pés, após curva esquerda, saída água elétrica. Conforme o plano, após elétrica, direto ao piló, após ao piló direto. Controle 1 no 9.85072. Correto, 2783, reporte pronto, puxa só. Conquista, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado 180 para a teleconquista, conforme plano de voo, decolagem da pista 28, mantém pro até 2.500 pés, curva esquerda, árvore elefa. Pois elefa ao piló, após direto vitória da conquista. 119.8 controle, 5.065 transporte. Como é que é aprovado conquista, pista 28, mantém até 2.500 pés?